Lojas. Para 2000 na chegada em pit com 9014, 9647. Pegando 52, oi com 2509. Tá pegando 52, controle. 3152, prossiga. Quais de cada? De cada 280 e mais 2 minutos vai reduzir para 250. Esse era o número 2 na aproximação, 2509, 3152. Agora então, reduzindo 250, 3152. Controle Golf Tango, 13 milhas, transferindo 030. Modifica as regras? Modifica, dá presente, prossegue. A intenção é pouso na 1 no 7. Sérgio, vou inicialmente na proa da rotatória, descendo para 1.500. Peço 1.0, 1.4. Ó, Golf Tango. Para 1.500, no 0, 1.4, proa da rotatória, Golf Tango. Tango Oscar Golf Tango, chame torre 118.6. 118.60, Golf Tango, grato, boa noite. De nada, bom. 2, desce até o 040, reduz o 2109. Descendo para o 040, reduz 2109, 3152. Descendo. Salvador, muito boa noite. Gol no 604, quem está fixo? Comente gol no 604, por identificação na chegada a CARI, desce para o 050. Gol no 04. 04 para 050. Solicita após Jona, voar no Sierra Vista 362, GPS a 22. Matheus, Sierra Vista 362, gol no 604. E após Jona, voa Sierra Vista 362, gol no 604. Afirmo. Tá 3152, reduza para 1709, desce para 3000 pés. Reduziu no 709, descendo para 3000 pés, da 3152. Vitor 362, está autorizado o procedimento para RNAV 28? Inicialmente mantenha presente posto sobre o vetor, limite radial 100 do VR de Salvador. Está autorizando 52. Reposta 362, mantenha pro 050 com limite radial 100 do VR de Salvador, 3152. Quatro, desce para 4.000 pés, 1.004. 1.004, 4.000 pés. Salvador, muito boa noite. Está 3.305, estamos dentro da vista, voltando o planejamento. A sua identificação desce para 5.000 pés, na chegada a Cario, 1.004, 3.305. Para 5.000, chegada a Cario, 1.004. Renato, postado 3.305. Vou na prova do Serra Vitor 3.62, 3.305. Serra Vitor 3.62. Rio 9647, aproximação final. Complete a aproximação, torre 1 no 8, decimal 6, Rio 9647. 2286, até já, senhor. É. Tá 3152, vai na produção a Vita 363, 2500, autorizado final do procedimento. Boa, comprou a Serra Vita 363, descendo para 2500, está autorizado o procedimento em área, hora 28, 3152. 3152, estabilizado, final visual, procedimento Renais 28. Complete aproximação, chame torre 18, decimal 6, 3152. 18 meia, chamará 3152, vamos. Roda. O voo número 04, após ser visto 362, autorizado no final do procedimento, acuse a Vita 363, 2500 no 04. 9604, está autorizado no procedimento. GPS, acusa passando a Vita 363. 3305, desce para 4300 no 04. 4000 no 04. Solo Salvador, Rio 9647, na Taxi Royal. Ação de Serra Vista 363, o voo no 604. Voo Uno 604, já avisou? Visual com a pista. Complete, chame torre, Uno no 8, decimal 6. 8, 6, um bom serviço aí, até amanhã. Obrigado, boa posição. Tá? 2500, 3305. 2500, acusa no céu, Vitor, 363. 33050 com 10 no 4. 2500, com 1014. Vai acusar o Serra Vitor 363. Paulo, boa noite, eu vou no 889. Azul 4006, sua identificação na chegada CARI, desce para 4000 pés, 10, 104. 4000 com 10 no 4, foi solicitado high speed, pode manter? Pode manter. Tá 3305 no Serra Vitor 363. Tá 3305, complete a aproximação, torre 198, decimal 6. 18, obrigado. Salvador, boa noite, está 3178, passando 260, descendo para 160 na CARI, Rua de Jonas. Tá 3178, a sua identificação, a chegada CARI, desce para 5000 pés, 10, 14. 5000, 10, 14, está 3178 na CARI. Comandou, boa noite, o 355, no 5, informação Alfa. Chame 119-35. Controle Salvador, o TRIP 55 no 5, informação Alfa. Chame 119-35. Firmativo. Salvador, o TRIP 55 no 5, informação Alfa. 55 no 5, ação de identificação, na chegada, repite, desce para 6 mil pés, com 1-0-1-4. Ajustando 1-0-1-4, liberado, descida para 6 mil pés, 355 no 5. Tomará no ponto ideal de descida o 355.